λέω να γίνω νέο, θα τα δοκιμαστάσουμε το ένα το πέντε, ένα έτσι έτσι να αναδείξω. Estamos Soyuz chegada a Bernardino, primeiro de voo 060 e a gente está dando na pátria. Indiana. Thank you. Oficial de cruzamento da Capitaneira das Antas. Autorizado cruzamento de Coronel Delta. Autorizado cruzamento, Coronel Delta. Victoria Hotel Delta, retorno para o Guamaná. Controle Salvador Azul 9054, bom dia. Azul 9054, na parte da barra da Solagem, que foi o seu doutor Almeida Graça, que utilizou 180. Só vivia Coral no Bravo 180, Azul 9054. 230, decoração para funcionamento, curva esquerda na prova 080, seguimento final de 300 de volta para o limite radial 300. Vai seguir tráfego na posição de 10 horas, 10 milhas, é mais que uniforme 2, transporte de turma, montando o rio até. Chegou para 3 metais, é o último zero na quadra. Eu vou ter que fazer isso.